negro retrô. Pop Show. Pop Show. Se quer ver eu trair meu bem, nananina nem vem. Igual ela, só uma, igual você tem.